Olá pessoal do YouTube, no blog, perdão gente, tô acostumado a fazer coisas no YouTube. Olá pessoal do meu blog, sejam bem-vindos ao meu cantinho, né? Aqui é sem filtro mesmo, a gente erra, a gente escreve errado, a gente fala meio errado. É como se fosse meu caderninho, meu lugarzinho, meu cantinho onde eu anoto as coisas, ou melhor, gravo as coisas e posto aí. Claro que tudo separadinho, bonitinho, né? Então esse aí é o, digamos que esse aqui é o meu primeiro áudio. Eu tô inaugurando esse blog público. Ele vai ser público, ou seja, eu vou tomar muito cuidado com as coisas que eu falo aqui, né? Pra não ofender ninguém. Então, se você... Tipo assim, aqui eu vou dar minha opinião, eu vou falar as coisas. E eu vou falar, e quem tá me dando estratégia pra fazer isso é Deus. Ele me deu uma... Eu creio que isso, as estratégias que a gente tem na vida de fazer certas coisas que são assim, é de Deus, sabe? Eu pedi pra ele, então ele me deu essa estratégia, então é ele que me deu a estratégia, né? De fazer esse blog e... Cara, eu... Hoje eu vou falar o que, que eu penso dos dias de hoje. Cara, as pessoas estão muito... Não vou falar preguiçosas, porque não é o termo correto, não é preguiçoso, mas... Antigamente, pra você ter coisas na internet... Para você ter coisas na internet, gente, você tinha que correr atrás, você tinha que fazer o seu blog, você tinha que fazer o seu site, e tinha as redes sociais, só que as redes sociais eram tipo assim, posta uma frase ali, ou posta uma imagem, sabe, eu não sei, eu nem lembro mais como que era as redes sociais de antigamente. Mas era muito... Nossa, era muito trabalhoso você fazer as coisas. Cara, antigamente a internet era trabalhosa. Mas era isso que fazia a internet ser... Tipo assim, algo que valia a pena. Porque você gastava dinheiro. E você podia... Sei lá, pra mim, na minha opinião... Cada esforço era válido. Você tinha que escrever. Hoje as pessoas... Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu não vou ser hipócrita aqui, porque eu tô gravando no meu celular. E ficou muito mais fácil agora com... Postar áudio no blog, né? Eu gravo no meu celular, vou lá, edito, posto no blog e pronto. Tá ali o áudio, pra todo mundo ouvir. Todo mundo pode acessar os meus áudios diários. E, cara, hoje ficou muito mais fácil, cara, você fazer as coisas. Você vai lá, liga sua webcam, é pra você ver, eu tô falando de antigamente. Não é nem webcam, tipo, é celular. Cara, é celular, você vai lá, seu celular já grava tudo pra você. Transmite ao vivo, faz tudo. Então, o que aconteceu? Hoje, ficou muito mais fácil com os aplicativos, gente. Rede social se tornou fácil. E eu falei, cara, mas o problema das redes sociais, que inclusive eu não quero que isso aconteça nesse blog, é a opinião. Tá restringindo muito a opinião. É o que eu acredito, sabe? Que você não pode falar qualquer coisa ali. É claro, aqui também, né, no blog, você não pode falar qualquer coisa. Você não pode fazer um blog, assim, falando qualquer coisa. Mas aqui a gente tem mais liberdade pra falar das marcas. Pra falar, tipo assim, YouTube, Facebook, não sei o que lá. No YouTube, você não pode ficar falando isso. Não sei se no YouTube ou no Instagram, não lembro. Mas na rede social, você não pode falar da outra rede social. Então, mas no blog, você pode falar o que quiser. Né? Não tem restrição. Eu posso falar da música, sei lá o que, sei lá, eu posso dar a minha opinião. É por isso que eu criei esse canal, esse blog. Tô acostumado a falar canal porque eu sempre mexo com YouTube, tá, gente? Mas eu já tinha um blog, só que aquele blog eu falei, ah, vou criar outro. E esse outro blog vai ser mais voltado pra opinião, pra minha opinião. E é isso que eu penso dos dias atuais. Então é isso, gente. Eu não tenho muito mais pra falar. Graças a Deus choveu muito. Choveu bastante. Acho que eu vou enfim. Eu tô caminhando, gente. Eu tô voltando. E eu tô caminhando num lugar bem mais sossegado pra gravar, porque eu até gosto de gravar em casa, só que enfim, eu não gosto de gravar em casa. Eu até gosto, mas é muito monótono. Você não vê outro ar, você não vê um outro ambiente, você não. E eu gosto de natureza, eu gosto de falar ao ar livre. Então assim, eu não falo de natureza só de verde, mas sabe, sair um pouco, respirar um ar puro, falar num lugar mais, né, quieto, né? Porque na minha casa não vou reclamar, né? Mas todo mundo que mora junto com alguém, muitas vezes não dá pra gente gravar o tempo todo, porque vai sair o ruído no fundo. Então eu prefiro gravar aqui. Mas enfim. Eu amo Jesus. Ele tem me dado muitas estratégias. E uma que eu vou revelar aqui, eu não vou revelar tudo, é lógico, eu não vou falar aqui o que, que eu quero fazer, mas eu vou revelar o que, que Deus falou pra mim fazer, que isso ia me ajudar muito a aprender inglês. Cara, isso me ajudou muito, me ajudou muito. Você não aprende o inglês assim, cara, você não aprende o inglês você não aprende inglês de uma hora pra outra. Mas quando você começa a escutar tanto inglês, você começa a entender. Então assim, é muito fácil, é muito prático. Você vai lá e aprende. Sabe, é muito bom. É muito bom. E eu amo isso. Eu amo inglês. A língua inglesa, gente, eu sei que parece... Ah, mas eu vejo inglês o tempo todo. The book is on the table. Ah, eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar música em inglês. Mas você entende o que, que ele tá falando? Criatura de Deus, filho de Deus. Você tá crendo? Você tá entendendo? Quer dizer, você tá entendendo o que, que a pessoa tá falando ali? Ou você simplesmente, eu gosto de inglês e não falo nada, não, isso, só escuta aquela música e tá nem se importando com o significado. O inglês é isso, é você tentar entender o significado da coisa, o que, que significa isso. O inglês, ele tem também, assim como o português, não sei se é metalinguagem, não lembro agora, a aula de português falava muito disso, né, que é você interligar uma coisa numa outra coisa universal, numa coisa que todo mundo vai, tipo assim, vai ligar, vai interligar aquela palavra ou aquela frase num outro sentido ao mesmo tempo. Tipo, tem essa metalinguagem, acho que é metalinguagem mesmo, né? Essa metalinguagem, né? Que você vai lá e fala uma coisa e significa outra, você pesca as coisas. Então assim, quando você entende inglês, quando você começa a entender, você começa a pescar umas coisas que você fala, olha, eu acho que eu entendo isso aqui. Eu não tô ficando maluco, eu acho que eu tô entendendo o que, que significa isso. você começa a entender algumas coisas. Eu não tô falando de coisa muito avançada, tipo assim, é coisa tosca, sabe? Mas você começa a se sentir um estadunidense. Eu tô brincando, tá, gente? Mas, enfim, você começa a se sentir um cara que entende das coisas, né? Você não tá ali só boiando ali, escutando uma música ali, né? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ter cultura. E não, eu não falo de cultura do mundo, não. Cultura pagã, não. Cultura de cultura desse sentido, não. Eu falo de você escutar o inglês pra você entender o que significa as coisas. Precisando ser só mais uma criatura, uma pessoa ali que tá ali andando sem saber o que significa as coisas. Né? Ah, eu tô ouvindo aquela música ali e eu achei ela linda. Aí você não sabe a letra. Aí você fala, ah, você sabe o que significa isso? Não, mas eu amo essa música. Sabe? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que é mais inteligente e pesquisa a tradução da música. Eu tento entender o inglês para eu descobrir de uma vez o que significa todas as músicas. Quando eu não entendo, eu pelo menos tento entender a tradução da música, né? Então, enfim. Mas é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar hoje. Foi um áudio longo porque eu tô fazendo áudios em formatos de podcast. Ou seja, você escuta enquanto tá, sei lá, fazendo alguma coisa no seu celular. Então, assim, sei lá, se você quiser me ouvir falando de alguma coisa interessante, eu não vou falar besteira aqui. Eu vou falar coisa interessante, coisa que agrega alguma coisa na vida, sobre Deus, sobre alguma coisa. Ah, eu não acredito em Deus. Então, meu amigo, você vai ter que sair desse lugar, porque aqui eu falo muito de coisa de Deus. Claro, não literalmente sobre a Bíblia, literalmente, tipo tudo da Bíblia. Eu falo coisas que tem a ver com pessoas cristãs, o que a gente faz, do que eles vivem, o que eles comem. Enfim, brincadeira, mas é isso, entendeu? De uma forma divertida. Então é isso, gente. Eu vou desligar aqui. E esse foi a primeira mensagem que eu deixo pra vocês. Primeiro post, né? Essa vai ser minha primeira postagem, eu não sei, eu vou chegar lá em casa, eu vou postar lá. Não vai demorar muito. Eu não sei que horas que você vai ver isso aqui, porque eu vou postar no Facebook, eu vou compartilhar lá, né? Só lá mesmo, não vou compartilhar no YouTube, porque só gente que eu não conheço. Ah, mas Enzo, é a internet, você tem que acostumar. Eu falei, ah, não. Aqui só vai ter gente assim. A maioria que eu quero é gente conhecida. Você não conhece, pelo menos? Tipo, sei lá. Enfim, eu não tô revelando nada demais, então tá tudo safe, né? Ok, gente. Bye, goodbye, and good luck. Good look. Lock é bloqueado, né? Então falei errado. Look. Good look. Tchauzinho, gente. Até mais. Boa sorte. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.